Cultura criativa. Talvez seja você conseguir captar os elementos que estão jogados por aí e fazer disso uma ideia. Aê, galera do Caculé, vamos nessa! Poeira Criativa, um encontro entre artistas e suas artes.